Belém, a história se enganou. Dizem que Cristo nasceu em Belém, a história se enganou. Cristo nasceu na Bahia, meu bem, e o baiano criou. Cristo nasceu na Bahia, meu bem, e o baiano criou. Na Bahia tem patapá, na Bahia tem caruru. Muqueca de peixe alça, laranja, manga e caju. Na Bahia tem patapá, na Bahia tem caruru. Muqueca de peixe alça, laranja, manga e caju.